Boa noite, pessoal. Tudo bom? Começamos aqui mais um Codando TV. Hoje é o episódio 48º já. A gente vai falar sobre Martech, marketing e tecnologia. Que mundo é esse? O que que é isso? E para falar sobre esse tema, estamos aqui com o Nishi. Nishi, por favor, se apresente e dê boas-vindas aí para a galera. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui com o Codando, um canal super legal, assunto super interessante, etc. E me chamem de Niche aí, se eu falar meu outro nome, ninguém vai descobrir menos quem sou eu, então sinta-se à vontade, me contatem por Niche mesmo. Trabalho nesse mundo digital faz 8 anos, 8, 9 anos já, em agências, em clientes, etc. Eu já passei pro mercado financeiro, hoje estou em bem de consumo. Então esse é meu grande trabalho aí, essa brincadeira de como a gente usa tecnologia, dados, integrando todas as operações de uma empresa para fazer realmente uma comunicação interessante com o cliente, interagir com o cliente. Estou dando muito spoiler aqui já, mas é um pouco disso que eu faço. Vamos usar dados, vamos integrar as coisas para realmente simplificar a vida das pessoas que operam e trazer mais insights para todo mundo. Boa, que legal. A gente está aqui também com o Danilo. Danilo, se quiser dar um oi aí para todo mundo Oi, também. pessoal. Hoje estamos na dupla Super Gems ativar aqui. Na dupla dados e produto. E eu acho que isso é legal também, né? Por quê, né? Porque temos dados, produtos e marketing, né? Então, Nish, acho que se quiser começar a falar, tipo, um pouquinho do que a gente até conversou, né? O que é Martech? Tipo, por que Olha. Martech é importante, sabe? Claro, acho que grande dificuldade, né? Quando a gente está falando de Martech, né? Como que surgiu tudo isso, né? Achei, o mundo digital fez muitas mudanças na nossa vida. Inclusive, como que a gente começou a pensar em qual que é o relacionamento do cliente com a empresa, com quem fornece serviços, produtos e tudo mais. E entre N coisas que a gente aconteceu é internet, conexão, a pessoa conectar direto, né? E aí começou a surgir várias ideias de, pô, por que a gente não faz uma coisa mais direcionada, algo mais assertivo, algo específico para você que consegue assimilar, né? Parece brincadeira, mas quando a gente fala de marketing, a gente fala de você entender seu cliente, seu produto, sua comunicação específica, né? E quando a gente escala isso pro digital, é muito possível, porque pensa assim, você tá entrando num site, num aplicativo, recebendo um e-mail. Pô, por que aquilo não pode ser específico para você? A Experiência. Renata tá recebendo um pouco, por que ela tem que receber exatamente a mensagem? Por que a gente não precisa mais falar sobre para todo mundo de, ah, todo mundo vai ganhar um sorvete grátis hoje. Todo mundo tem desconto no tênis hoje de 20%. Será que faz sentido? Será que todo mundo está nesse momento de precisar de desconto? Será que todo mundo quer aquele produto? Será que faz. O que que o nosso cliente quer? E eu acho que daí a gente começa a discutir um pouco de entregar dados para saber o que as pessoas precisam, o que querem, o que elas gostam, versus com tecnologia para ganhar escala. Porque daí tem outra grande mágica, que é o que Martech promete, que é. Eu não posso fazer isso manualmente. Se eu tiver que fazer isso manualmente, nada é possível. Né? Porque a gente fala, pega grandes empresas ou pequenas empresas. Imagina você mandar uma mensagem para 500.000 de clientes, 5 milhões de clientes manualmente. Você não vai conseguir. E a ideia de começar a criar áreas de Martech é muito disso. Vamos ganhar escala em fazer tudo, né? Então, como é possível eu ser personalizado, só que ganhando velocidade, usando tecnologia? Acho que o conceito de Martech começa por aí. E assim, por que tudo é integrado? Eu só consigo saber quem é você e o que você deseja com dados. E os dados a gente integra com ferramentas. E com ferramentas a gente faz automatizações. É muito um pouco desse contexto. Pegando esse viés, então teria, vamos dizer assim, teria muito a ver também com branding, né? Eu poderia reforçar, fazer aquele love branding, porque eu estou personalizando algo para o meu cliente. Exato. Isso, quando a gente fala, assim, eu não sou de marketing, gente, eu sou engenheiro civil, passei por construção civil, consultoria, varejo, agente de publicidade, mas aprendi muito sobre marketing vivendo isso. E querendo ou não, a gente, marcas grandes hoje em dia, Coca-Cola, Adidas, Nike, são grandes referências de branding. Você sabe como ela vai se comportar, você sabe a resposta. Mas é incrível que, mesmo ela tendo a personalidade dela, ela consegue falar bem com vários tipos de cliente. Por quê? Porque ela sabe o que o cliente precisa. Por mais que. E aí a brincadeira da Adidas, né? Ela não, e da Nike. Não é só todo mundo que é um heavy user de esportes, que vai atrás da roupa, do calçado, etc. E ela consegue falar bem com todo mundo. Daí começa a tipo, brincar que daí evolução de negócio. Da Adidas saiu de uma linha totalmente só esportiva de performance e abriu uma Adidas Originals. E ela conseguiu isso porque ela sabia como falar com os clientes, ela sabia como tratar. E só lembrando também, acho importante falar que assim, a gente fala de Martech, mas a gente não pode falar só de site e aplicativos. A gente fala muito de canais. Quando a gente fala de. E por que que a gente fala de canais? Porque é uma forma de você comunicar com o seu cliente. E aí, assim, o jeito mais óbvio que todo mundo lembra: websites, apps, e-mails também é uma coisa muito lembrada. Mas no mundo atual, pô, como que a gente fala com o WhatsApp, no SMS com isso? Como que a tecnologia está permitindo isso? Acho que no Brasil, o WhatsApp é uma das linhas que mais cresce e tem mais funcionamento. Pelo simples motivo de o brasileiro acredita muito no WhatsApp, gosta muito dessa relação de entender que é muito direta a resposta e falar diretamente. Então, como que a gente trabalha tudo isso? E acho que vem um pouco disso. E, além disso, outra coisa que aparece muito, bots. Bots é um canal, incrível, né? Mas Verdade. é um canal que possivelmente vai estar embutido dentro de outro. Mas é um canal que a gente tem que desenvolver e fazer isso. Tem todo o setup tecnológico. E tem toda uma questão de como que você conversa a sua marca da melhor forma dentro do bot. Como que você vai trabalhar isso? Você tem um trabalho. Por isso que a gente fala de Martech. Porque ainda não, gente. Por que a gente fala tudo isso, né? Porque você transparecer toda a sua questão de marketing dentro desses canais de comunicação é um trabalho muito difícil. Desculpem vocês, desenvolvedores, mas o quão difícil para vocês é conseguir fazer, que dar personalidade para algo digital. Porque é que a gente fala, eu sou muito direto às vezes, então eu vou fazer um site direto. Será que a minha marca fala desse jeito? Será que deveria fazer desse jeito? Será que o usuário que eu estou trazendo para ali é desse jeito? E aí que a gente começa até a brincar um pouco aí de o que é a mídia orgânica, o que é a mídia paga também, quanto está integrado com isso. E aí a gente vai fazendo um ecossistema inteiro, né? A pessoa chega de uma forma no seu canal, seja por mídia, seja por procura, seja porque ela está telefonando, e esse canal tem que estar preparado para responder como ela chegou, né? Então, essa. Você quer... Cê, é, eu ia falar que essa. Vamos dizer assim, então, que esses dados, eles são. O que você está colocando é que eles são captados através desse omnichannel, assim, né? De vários Exato. canais que acabam trazendo isso. Eu achei que essas grandes marcas, elas também, de alguma maneira, faziam pesquisas, mas eu acho que, a grosso modo, é essa captação mesmo, né? É que aí que vem uma grande mudança hoje de tecnologia, né? Assim, eu super apoio pesquisa ainda, porque. Por que que pesquisa é bom? Porque pesquisa é algo declarado. Você fala que você gosta, você fala o que você faz. Um dado Os dados concreto ali, automatizados. né? Exato, os dados que a gente coleta, a gente faz inferências. E aí tem dois caminhos quando eu falo. Aí a gente começa a entrar um pouco de pesquisa de marketing, a gente às vezes vai em dois caminhos. O caminho de o que você acha que você é versus o que você faz. Porque às vezes, muito comportamentos humanos, a gente fala que assim, você, por mais que você fale que você quer ser saudável, etc., e É, tá sendo saudável, você não é. só paga o dia em pés e fala, né? Tô sendo Exato. saudável. Ou. E assim, eu até falo, isso é uma questão humana. O que a gente define como uma pessoa que é super esportiva e menos esportiva? E isso é difícil você mensurar. Frequência, Porque, talvez. exato, só que mas a frequência, como que você mede? E como que você gera isso? Porque assim, daí aí a gente começa a criar nichos. E por isso que aí a gente começa a voltar a entender por que são nichos de trabalho. Todo mundo pode falar que, por exemplo, tem várias pessoas que falam que vão 5 vezes por semana na academia. Mas será que ela é Você vai de fitness nada. só na academia? Ou não? Será que essa que ela vai na academia é 5 vezes com uma sessão de meia hora ou 2 horas? São perfis Perfeito. diferentes. E as necessidades são diferentes. O quanto ela vai investir em algo é diferente. E acho que é muito desse trade-off, porque aí a gente começa a brincar um pouco. Por que que, para uma pessoa que talvez seja muito heavy user de esportes, ela vai querer investir mais num tênis, numa camisa, numa roupa esportiva? Por quê? Ela usa muito. Mas se você usa pouco. Pô, no, o seu custo marginal é muito maior de pagar alguma qualidade superior. Então, como você vai trabalhar isso? Então, a gente tem que começar a entender isso de para quem que eu devo fazer uma oferta de um produto? Porque esse cara é reviews, ele vai comprar. Ele não importa se ele vai pagar mais ou menos, que ele vai precisar, ele vai comprar. Ao contrário de uma pessoa que seja menos, que volta, né? E é Fazendo então um pouco desse marketing. uma meia culpa aqui. Então, se a gente criar pesquisas, nós não estaríamos trazendo dados confiáveis, por assim dizer, porque os hábitos a gente vai ter muito mais numa coleta de dados, é isso? Exato. É que assim, com certeza a gente quer. É que o problema hoje atual também é assim, aí a gente começa a entrar um pouco mais de falar de segurança de dados, divisão de dados. Porque assim, o seu grande asset, que é aí que. Por que que você justifica ter um site? Por exemplo, eu trabalho atualmente na Bembev, a grande owner da Ambev, de várias cervejarias do mundo. Por que que a gente tem o nosso próprio website é importante, sendo que eu não faço uma venda direta para o meu cliente? Porque eu estou adquirindo dado. Boa. Porque assim, aí eu consigo entender o comportamento. E aí a gente começa a criar. A gente tem uma possibilidade de começar a criar, entender que é o nosso cliente, quem está engajando mais ou menos. Então, a gente começa. O Martech está me orientando de. Eu não preciso pagar para alguém me fornecer dados. Como eu posso produzir isso internamente? Porque assim, como, por exemplo, tudo bem, eu sou uma Ambev aqui. Eu não posso chegar e falar assim. Eu não posso chegar numa concorrente ou uma competidora direta ou indiretamente e falar assim: ah, vamos dividir, vamos trocar dados? Primeira coisa, tem um problema que a gente não pode trocar mais dados no mundo atual. É, de fato. Outra, que dado eu vou trocar? Como que eu vou trocar? Daí, tipo, talvez é interessante, por exemplo, o quanto é interessante, por exemplo, a Ambev trocar com o Mercado Pago? Ah, interessante, talvez faça sentido. Ambev com uma Visa, faz sentido. Mas o que que eu posso trocar? Como que eu vou trocar? Né? Começa a ficar difícil. E assim, conforme. E querendo ou não, atualmente a gente falando de tecnologia e divisão de dados. Pensar em dividir dados é muito difícil. Você, porque assim, todo mundo lembra que eu tô assinando ali um check em algum lugar que eu forneci meu e-mail, forneci minha idade. Mas será que eu tô aceitando que as empresas troquem informações entre si? Isso pode, não pode? Como que isso vai ser? Daí tem outra questão de segurança hoje que eu tô falando. Quantos ataques a gente viu nos últimos 12 meses de grandes bancos de dados de grandes empresas? Então o usuário tá ficando mais tenso de como que a gente fazer isso? Então assim, nossa estrutura de dados e tecnologia, como eu vou coletar dados e são relevantes? Tem uma colocação ali da Thaís Justi de Toledo, que o pessoal já está começando a participar aqui, que bate essa questão aí da o quão as pessoas mentem, né? O livro Todo Mundo Mente tem várias comparações legais disso, o que as pessoas falam, né? E o que faz versus o que realmente fazem. Então é corroborando aí esse ponto aí que o Nishi trouxe para gente. Eu acho até legal se a gente começa a entrar nesse mundo muito louco dos dados, né? Tipo, e tecnologia, e como tudo se complementa. A gente fala, tipo, que nem o Nish falou, e eu acho que Nish, daqui a pouco a gente pode até entrar, que a gente comentou já do Miro, que eu acho que vai direcionar bem legal também. Mas a gente tem vários canais, tanto que canal e-mail, SMS, push, o canal de mídia mesmo, então, app, site, tem robôs, tem bots e tudo mais. A gente tem as nossas features, a gente tem um grupo, um nicho de pessoas que a gente quer impactar. A gente entende que cada pessoa tem um grupo, então, tipo, eu não posso falar com todo mundo igual. Eu não preciso dar desconto para aquele cliente que já está propenso a comprar, mas esse cliente que está pensando, talvez o desconto vai incentivar. Então, como que a gente começa a estruturar esse? Para mim, eu vejo um quebra-cabeça, assim, como que eu conecto? Eu É falo com gigante. esse cliente via e-mail ou via push? Eu levo ele para o app ou levo ele para o site? Eu levo ele para desconto ou levo ele para entender o produto? Esse cliente é um heavy user, acessa sempre, então não preciso falar com ele toda hora, ou ele acessa de vez em quando, vale a pena conversar com ele? Como que a gente Caramba. conecta todos esses mundos e como que a gente entende em que momento, em que hora, em que segundo a gente fala com esse cliente? E o mais louco, entrando na tecnologia, é criar essa feature. Tipo, esse cliente usa essa feature. Será que não tem clientes parecidos com esse que ainda não usaram essa feature, mas poderiam usar? Então, o quanto um produto que a gente está colocando no ar, se a gente vê que faz sentido, como que a gente expande esse produto? Então, começa a ficar, para mim, fica bonito, assim, fazer todas essas conexões. Mas onde que está o mote, né? A principal informação? O dado. E daí o dado pode ser na pesquisa, que a gente vai trabalhar uma pesquisa qual, a gente vai falar com o nicho, ou a gente vai falar quantitativo, que é literalmente botar a tag lá, todo mundo que clicar a gente vai pegar. Então começa a ficar muito, Muito muito legal. complexo e muito Oh, bonito, assim, o sabe? brilho no olhar da Renata falando é muito bom, né? Muito legal. É muito legal. Quando tipo, tu descobre algumas coisas, é muito pum, assim, sabe? O problema é Mind chegar blow. nesse momento, assim, da descoberta, né? Então, tipo, Martech, eu acho que é legal por isso, né? É marketing, com todo esse lado de comunicação, comportamento e tudo mais, com o lado da tecnologia, que é quem nos dá esse suporte, né? Então, e hoje, o que eu sinto muito, até, Nish, acho que é legal talvez trazer esse ponto também. é o quanto essas áreas são distantes ainda, né? O quanto, Exato. tipo, marketing e tecnologia muitas vezes não se falam, porque às vezes marketing está ainda num viés muito mais tradicional, talvez. A tecnologia está num olhar muito mais de entregar produtos e feature, e não entende que, tipo, tudo isso no final do dia é Se comunicação conecta. e produto. Exato. Então, Deixa eu talvez só falar colocar um sobre ponto, isso. só para ficar claro assim para todo mundo, até complementando o que a Renata acabou de propor ali, o que é Martech, conceitualmente falando? É uma solução? É uma ferramenta? É um tipo de empresa? Enfim. Vamos lá. Acho que é uma boa pergunta, né? Eu acho que é a grande diferença do mercado, quem tem que entender um pouco disso, né? Martech é um conceito de você conseguir integrar marketing com tecnologia. Só que quantas coisas a gente falou aqui, né, gente? A gente falou de canal, ideias, testes, segmentação, etc. Não existe uma ferramenta no mercado que vai fazer tudo isso para você. Então, a gente tá falando, quando a gente envolve Martech, a gente está envolvendo um lado de várias plataformas que se integram entre elas para fazer funcionar e pessoas com muitos perfis. E aí, quando a gente começa a falar de pessoas de muitos perfis, você começa a entender por que que o dev impacta no marketing, por que o marketing impacta no dev, como que nosso canal vai fazer funcionar com tudo isso. Eu acho assim, a gente não pode pensar que Martech é uma ferramenta só. Não é somente você falar assim, ah, vou ligar um Salesforce e eu virei Martech. Não, não é. Eu tô fazendo uma audiência segmentada no Facebook, é Martech. Não. Isso é o que eu chamo de base. A gente começa muito como base. Você tem que começar assim. Você tem que fazer uma operação digital mínima para começar a ter a oportunidade de você criar mais integrações entre os times. Por quê? Isso é uma outra realidade que acontece em muitos lugares. Às vezes as pessoas querem colocar muitas pessoas juntas para virar Martech. Mas se você não tem a cultura de ter ferramentas, certa tecnologia para usar, elas não viram Martech. Ou o contrário também. Às vezes você tem ferramentas super avançadas, só que as pessoas não conseguem priorizar e entender como isso é feito. Então, assim, quando a gente fala de Martech, vem um lado. E assim, isso não é só para Martech, gente. Isso é quando a gente está falando de ferramentas como um todo. Qualquer ferramenta que você coloca numa empresa que você não tem maturidade para operar, ou você não tem uma equipe para operar, essa ferramenta vai ser fracassada. Você está colocando investimento nela e você não vai ter retorno. Porque devemos. Outra coisa. E assim, isso além de Martech, mas no sentido digital como um todo. Quantas vezes a gente desenvolve produtos, canais, features para nossos clientes? Quantos realmente eu consigo mensurar e as pessoas conseguem atualizar eles? Ou a gente entender como a gente está usando? Porque assim, só vai conseguir provar valor se você vê mudança de comportamento. Isso é um jeito meio hard de pensar, super objetivo, mas no fim das contas, a gente trabalha em empresas. Precisamos gerar um Sim, pouco de faz lucro sentido. e melhorias. Então a expectativa é: você vai lançar um feature novo, um produto novo? O que você está esperando? Você está esperando. Qual KPI da sua empresa está querendo mudar? É mais receita? É melhoragem de margem? Porque você vai reduzir algum custo? Você É cria diminuição hipótese, de né? churn? E assim, acho que até. Brincadeira, a Renata falou muitas coisas ali. Quantas perguntas a Renata fez de, pô, você é um nicho, é comunicação e etc. E acho que você também está preparado para virar Martech no momento que você consegue ter perguntas e consegue ter respostas. Legal, interessante esse senso aí. Porque se você não tiver perguntas e respostas, você não vai saber o que você vai mudar, você não vai saber o que você tem que mudar. Isso é outra realidade. Você tem que saber o que você quer mudar e como saber o que está mudando. Se você está simplesmente fazendo uma operação genericamente, você colocou um feature ali. Mas será que ela foi útil? Será que você tinha um objetivo para aquele fluxo? E aí, desculpa puxar um pouquinho mais para dados, mas a pergunta é: como que a gente faz prova estatisticamente, outros modelos que, pô, será que todo mundo que clicou naquela feature, usou aquela feature, ficou mais teve mais tendência de converter para o que você queria? E assim, Renata, a gente veio da mesma empresa, a gente estava no mesmo lugar, a gente sabe. Às vezes a gente briga muito. Ah, eu preciso fazer o meu cliente frequentar mais meu app. Como que eu vou mudar isso? E como que eu vou medir que a frequência dele é maior? Será que eu quero uma frequência por dia, uma frequência por mês, por semana? O que faz sentido para esse tipo de cliente? E como que eu vinculo isso à maior geração de receita? E como que eu vou mensurar isso? Acho que isso é uma grande dificuldade. Será que o que tipo de interação eu espero que ele tenha? Eu quero ver se o comportamento muda. E assim, só por que que isso para marketing tem toda a verdade? Vamos pensar um pouco aqui de, pô, vamos lá, grandes campanhas. Campanhas do Big Brother, gente. Quais campanhas a gente teve no estado? Polêmico. Campanhas do último Big Brother. Quantas campanhas nós tivemos? Ah, cara, teve muitas, por exemplo. Ah, o McDonald's falou, um dos grandes casos. O McDonald's falou que teve X mil pedidos naquela hora da inserção. Eu, como pensamento mais de negócio, etc., perguntar: quantos desses vão continuar comprando depois de um tempo? Certo. Porque assim, a ideia de. Qual que é a grande mágica do marketing que eu falo? O marketing você trabalha para mudar comportamento humano. De fato. Porque você quer que assim, você quer mostrar alguma pra pessoa para ela ficar. Ela comprar alguma coisa ou mudar um hábito dela. Então, e aí, assim, mudar hábito é interessante porque para longo prazo, para as empresas, é muito bom. Por quê? Você nunca comprou o McDonald's. No momento que você comprar, você vai continuar? Porque se você continuar, aí eu tô ganhando dinheiro. Ou se, por exemplo, ah, depois disso, você consumir uma vez por mês. Agora a gente tá indo para uma duas ou três vezes por mês. Viciar, né? Vamos dizer assim, né? Exato. Então, e como que você vai medir isso? Como que sua feature... E assim, no marketing a gente mede com campanhas novas. Quando a gente tá falando de produtos, a gente tá medindo produtos novos. Uma feature nova. Daí pode ser até um campo. Ah, como que você tem um... Por exemplo, ah, como que a Amazon vai ter um modo de busca mais inteligente que você vai conseguir comprar mais? Então você vai ter menos dúvidas. Ou como... E aí, vamos lá, de novo falando um pouco de canal. Como que um e-mail vai te mostrar que tipo de produto você consome e você quer nesse momento para frequentar mais e converter mais? Só que assim, a dificuldade é, será que se você... Sua receita média foi de R$100 para 120. O quanto isso é diferente que eu posso atribuir a realmente essa ação específica que fez efeito? Ou foi outra coisa? Ou uma pessoa que começou a comprar agora, como a gente está comprando? E aí eu começo a jogar na mesa também, a gente fala assim, coisas mais avançadas de dados, a gente está falando de LTV, que é Lifetime Value for o cliente. Como a gente começa a mensurar isso? Só que assim... Exato. Só que daí por isso que a gente volta aqui. Por isso que a gente tá aqui em dados também. Por quê? Eu preciso de dados pra mensurar tudo isso. Só que assim, se você não estruturar dados, você não vai conseguir mensurar e você não vai conseguir provar nada. E o que eu falo, a gente quer vocês querem produtos novos, features novos? Possivelmente, quem vai alavancar pra conseguir ganhar escala nisso é um pouco do marketing. Eles estão dando carteirada em mim aqui, pessoal. É só dados, dados e ponto final. É a bola mesmo. Não, tô brincando. Mas sabe uma coisa, até puxando aqui o gancho, o Rodrigo fez uma pergunta e eu acho que tem que é um ponto interessante, assim, né? Quando a gente falou assim, putz, mas tem que conectar, né? Marketing, tecnologia, aquela feature que tá gerando de resultado, como que a gente mensura? Tipo, é uma dinâmica, né? Daí ele pergunta aqui, mas não seria um papel do produto fazer essa conexão? E eu vou deixar para depois eu falo a minha opinião. Eu vou falar que, assim, produto... Ó, fale com carinho, hein? Produto, ó. Eu adoro falar com pessoas de produto, porque é onde traz mais ideias, é a discussão que a gente vê. Então, assim, acho que tem que ter muito isso. E é um trabalho... Assim, eu sou de dados, gente. E é meu trabalho de como que eu faço áreas de produto se inspirarem. Eu brinco que meu trabalho é inspirar pessoas. Né? Inspirar pessoas de produto, devs, marketing... negócios, decisões. Por quê? Eu tenho que mostrar dados que ajudem elas a terem ideias. Então, assim, ótimo. Eu gosto que quando vocês, a gente consegue conversar para ter isso. Mas, voltando para a pergunta do Rodrigo. O produto tem que fazer essa conexão? Acho que a gente... Primeira coisa, se você está falando de Martech ou qualquer empresa, uma empresa mais madura que quer ter esse buscando isso, a gente tem que falar que é uma mão dupla. Acho que a gente sempre tem que sentar e conversar e entender qual é a prioridade dos dois lados. Produto, uma necessidade de lançar isso, com prazo tal. Como que eu faço ajuda para... Pô, deixa eu ver como o meu CRM está trabalhando bem. CRM é muito essa questão de falar com o nosso cliente, que em geral está dentro de marketing. Então, como que você... Porque assim, tem outra coisa aqui. Como que as pessoas vão usar seu produto novo, feature novo, se você não falar que elas existem? Você vai esperar que elas... Tem a luz e fala assim, nossa, apareceu um botão novo no site, eu vou testar pra ver o que é. Assim, quando é uma coisa muito óbvia, e for realmente necessário, vai dar super aderência. Quando é uma coisa subjetiva, como que você sabe que tem? E aí, Renato, vamos falar um pouco de produtos financeiros em banco. Seu banco, sua corretora, etc., vai ter um jeito novo de comprar. O quanto você é uma frequentadora do app, do aplicativo, pra descobrir que isso é novo? O quanto isso está na sua jornada normal para você ver que está ali? De fato. precisa ter uma informação, né? Precisa um dado ser explorado, né? E enfim. Exato. E eu falo, né? Que a gente, exato. E eu falo que a gente às vezes, quando pegar uma pecinha, porque assim, a gente que é de produto, a gente trabalha com marketing, dados, e a gente trabalha na empresa, é normal a gente estar frequentando o app 3 vezes por dia, 4 vezes por dia, vendo as telas. Então, tipo, qualquer coisa que alguém muda, você vai olhar e saber. Mas para um usuário comum, será que ele vai ver a diferença? Como que você pode informar a diferença? Como você pode ofertar uma coisa nova? E por isso que tem que ser uma mão dupla. O que normalmente a gente recomenda, que é uma coisa mais saudável, até para a gente não morrer na praia com um produto novo. Como que a gente faz o... Que é o que vocês falam. Quando a gente faz o MVP, o beta, para passar. Ah, a gente faz ali, a gente está fazendo uma coisa de controle, disponível, beleza. Funcionou. Vamos garantir um volume mínimo, tranquilo. E aí depois, o próximo passo é... Depois a gente testou o MVP... Como que a gente escala para fazer chegar o número de X mil pessoas que nós queríamos? A gente não vai esperar que as pessoas venham organicamente. A não ser que é uma coisa muito forte, etc. Ou muito diferente, o mundo vai falar. As pessoas não vão chegar lá. E assim, até para falar no mundo atual é complicado. Por quê? Aí tem outra área do marketing que a gente chama de PR, que é a área de relacionamento, relação pública, que ele ajuda a divulgar isso. Então, querendo ou não... O grande sucesso do produto é o lado de produto garantindo que ele vai funcionar e é importante para o cliente, e o outro lado que estou falando que ele existe e as pessoas vão usar. Acho que isso é a prova de, por exemplo, o quanto seria do Nubank se não tivesse as ações de PR e tudo mais no começo. CX, porque, né? Ali, né? Exato, porque, assim, você não descobriria do nada que existe o Nubank. Nubank, acho que, assim, gente, a Nubank eu conheci há 7, 8 anos atrás. Eu conheci porque eu vi algumas notícias por aí, eu tinha amigos que estavam indo. Mas se não fosse por isso, eu nunca pensaria de perguntar assim, cartão sem anuidade. Você não quer descobrir que existe um lugar com cartão sem anuidade. Então é por isso que a gente fala que, assim, o marketing nesse momento vai escalonar e vai conseguir provar que realmente tem aquele interesse. Foi algo meio... O Nubank foi algo meio... Como é que fala? Clubhouse, né? Tipo de exato, convite, era muito, né? Clubhouse. Né? Eu acho que era uma briga, né? Você achar alguém que tinha pra mandar pra você. E as pessoas tinham medo na época, né? Porque as pessoas tinham medo. Será que se eu mandar alguém que tem um score ruim, vou perder meu cartão de crédito? Tinha umas dessas, a gente conversava muito. Mas é um pouco disso. Como que... E é que eu falo. Acho que você pode crescer organicamente no começo, de produtos, empresas e etc. Pode, mas uma hora você vai chegar no teto. E normalmente o teto chega rápido. Então, como que você vai usar marketing como um todo? E assim, gente, marketing não é só aparecer na TV, não é só aparecer no jornal, não é só aparecer no YouTube. Campanha, né? Não é só campanha. Exato. Marketing é você fazer sua marca, conseguir passar mensagem no seu site, é conseguir falar bem com o seu cliente. Tem toda uma inteligência por detrás do marketing. Exato. Ia ser analisada, né? Eu só ia fazer pro Rodrigo, então, tá vendo? A gente precisa ser municiado para fazer essa conexão, Rodrigo. É isso aí. Exato, mas aí ia comentar isso também, tipo, acho que até a gente falou nisso de pensamento sistêmico, né? E eu gosto muito de trazer esse exemplo, tipo, que a empresa é um sistema, tipo, um corpo humano, né? Se um pé tá indo para um lado, outro pé tá indo para o outro, a gente não vai andar para frente, assim, a gente vai ficar parado no mesmo lugar. Então, tipo, quando a gente fala, né, na minha opinião, né, que é papel do produto fazer a conexão, eu não sei se eu vejo uma área como a responsável, assim, pra mim é, tipo, uma conexão, literalmente. Então, tipo, tem um livro até do Spirit, que ele fala muito isso, ele trata muito dados, marketing, UX, design, né, e tecnologia barra produto, e a conexão de tudo isso, tipo, por que que a gente tá fazendo, por que que os devs estão parando uma sprint inteira pra botar aquilo no ar? O que quer responder com aquilo? Por que essa feature está indo para o ar? É o trabalho do produto conseguir responder isso. Mas como que o produto vai dizer que aquela é a feature que tem que ir para sprint hoje? Ah, porque captar talvez... essa estratégia, né? Exato. Daí, sei lá, tem dados para trazer o dado. Mas tem o marketing também tentando entender para onde que a empresa quer ir. Então, é uma conexão de todas as áreas que eu não vejo, tipo, o papel do produto. É o papel dessa conexão, desse... Quase o que a gente fala de uma squad multidisciplinar, é mais ou menos o que a gente... Eu sinto que a gente vê aqui, assim. Que é os desafios que a gente tem. Eu não sei, Nisha, se vale a pena... Quer dizer, acho que vale, mas talvez mude um pouco o foco, mas a Cenoura, ela trouxe uma pergunta que eu acho legal também, e talvez a gente até tentar aterrizar um pouco, porque eu acho que a gente tá falando bastante sobre conceitos e tal, mas ela fala muito, tipo, quais são as ferramentas usadas? Prática, né? Na prática, exato, que eu acho que é um pouco do que a gente trouxe, até meio complementando a ideia, a gente até talvez fazer uma parte, talvez não, eu até botei parte 1 para a gente fazer uma parte 2 mesmo, porque de fato são muitos assuntos, e eu acho que é legal talvez a gente introduzir, tipo, o que é o Martech, né? Tipo, o que é esses canais e tudo mais, mas, tipo, para a gente chegar lá no sonho grande, né? No mundo ideal, o que que a gente precisa? E conhecimento de ferramentas faz sentido, mas a gente vai começar lá pela ferramenta mais avançada, ou a gente, com as ferramentas que tem aqui, a gente já está fazendo uma Martech, sabe? Onde a gente tem esse equilíbrio? Eu acho que Boa. assim, que ferramentas são usadas? Eu acho que assim, eu não quero falar, eu vou dar assim, eu posso falar um pouco de exemplos de ferramentas, mas a gente tem que pensar um pouco em função. Acho isso assim, é para Legal. quando a gente tá falando de Martech ou como N outras coisas. Porque assim, vocês que são, trabalham muito com, são devs, falam de produto, etc., você tem N ferramentas para fazer acompanhamento de se o site está no ar, tá, ou não está no ar, se a API funciona ou não funciona. E assim, você não tem uma ferramenta, você não tem uma opção no mercado, você tem várias. E com Martech é a mesma coisa. Então vamos começar assim. Primeira ferramenta mais básica quando a gente está falando de segmentação de clientes e relacionamento. Ferramentas CRM. Que é basicamente o quê? Ferramentas que você vai discutir sobre que e-mail eu vou mandar, que SMS eu vou mandar, que WhatsApp eu vou mandar para tais pessoas. E aí as ferramentas mais famosas no mercado. MailChimp para e-mail, mais famosa, mais acessível, conectou, mandou. Ferramenta mais parruda do mercado, Salesforce Market Cloud. Já falamos bastante aí de Salesforce. Exato. Então, aí que a Boa. gente começa a falar, tipo, por exemplo, por que que eu gosto, assim, eu tenho um carinho muito grande por Salesforce Market Cloud pelo conceito que ela permite. Por quê? Por que que é uma ferramenta para Martech muito boa? Assim, obviamente, você tem que comprar o stack inteiro, que a gente tem que ver maturidade. Mas comprando um stack inteiro do Salesforce, você tem o quê? Você tem todo o seu banco de dados de Danilo, você é aquela pessoa, tem tal idade, tem tal preferência, sei que você registrou quando virou meu cliente, quando virou, que você já comprou, que você já não comprou. Então tem o Você já banco inteiro. reclamou, né? Sim. Exato. Se você fez a conversão integrada, é isso. Dado todos esses features, assim, features não, né? Todas suas características, o que você teve de preferência, o que você fez ou não fez. Eu vou nessa ferramenta lá no Market Cloud, eu posso falar assim: ah, faça uma seleção de todo mundo que comprou tal produto nos últimos 6 meses. Ou todo mundo que não comprou com desconto nos 6 meses. E você tem uma caixinha que juntei N pessoas. E com essas N pessoas eu falo assim: ah, para essas pessoas eu vou mandar um e-mail específico. E o legal do Stack Segregação, né? Salesforce é você ter esses dois lados. Você consegue achar as pessoas, você integra para conseguir mandar a comunicação. Você simplifica um pouco a vida. Por quê? O jeito rudimentar que a gente fazia até um tempo atrás. Possivelmente você tinha um banco de dados e ainda entregando um pouco de idade, eu falo assim, as pessoas tinham um banco de dados em Access, bem velho, ou um sistema Nossa. local de SQL. Aí você falava assim, ó, pedia para alguém, pô, eu preciso saber quem são meus clientes. Se você tivesse informação, né? Porque antigamente você não tinha informação. Eu falo assim, ah, eu preciso saber todos os e-mails ou telefones de quem fez tal coisa. Então você esperava X semana, uma semana ou mais para ter esse dado. Da pessoa recebia o dado e mandava o e-mail na mão para as pessoas, né? Acho assim, isso Nossa. acontece? Acontece ainda, porque numa empresa pequena não tem dinheiro para pagar a estrutura para fazer tudo isso. Acontece. Mas a gente tá falando assim, a tendência é grandes escalas. Grandes escalas você não tem que fazer isso, você tem que fazer. Esse é o primeiro ponto, que é Oi, o mais comum Diniz. de Martech. Posso fazer uma pergunta meio provocativa? Tipo, que a gente tá falando de a gente tá falando de Martech, né? Marketing e tecnologia. E a gente tá falando de Salesforce e canais de e-mail. Daí vem a pergunta. Mas, na minha empresa, marketing e CRM são áreas diferentes. Marketing faz campanha, Google, Facebook, CRM manda e-mail. Então, CRM também é marketing? Com certeza, na minha opinião, eu sempre defendo que tem que ser uma área integrada. Inclusive porque quem Ferramenta, né? dispara e-mail, eu não falei sobre personalidade e tudo mais, coerência e alinhamento. O Danilo comentou muito sobre omnichannel. Qual que é o grande problema do omnichannel além da operação? Omnichannel é como que você garante a mesma tom de conversa em todos os lugares ao mesmo tempo? Porque essa é uma grande dificuldade do digital, porque Padronização, né? assim. Hoje a sua marca está falando com você aonde? Ah, no e-mail, no WhatsApp, no SMS, na TV, no YouTube, no outdoor, no jornal e etc. E por que a gente fala de omnichannel? Porque assim, eu tenho que saber. Para a empresa, omnichannel significa duas coisas: é coerência na comunicação e com quem está falando, e eficiência de investimento em mídia. Uma Então, assinatura, assim, né? exato. Só que assim, no momento que você fala que CRM não é marketing, você tem o um primeiro problema aqui. Mas eu não devia estar integrado de alguma forma, porque eu tenho que manter toda essa comunicação, etc. Então, o primeiro ponto é, eu sempre defendo que CRM e marketing tem que ser uma coisa unificada, de alguma forma. Em geral, é mais fácil você colocar no mesmo guarda-chuva e integrar. Só que é possível você coisas paralelas, mas tem que ter um processo muito maduro. E assim, gente, não existe bala de prata. Não esperem que o formato que funciona no lugar X vai funcionar aqui. Eu acho que também tem um jeito de você tem que entender como que é o processo da empresa acontece hoje. E a pergunta é: qual que é o gap ou onde que está o espaço de oportunidade para você integrar melhor? Porque assim, às vezes a gente quer resolver problemas falando que a culpa de integração é culpa de ferramenta. Só que a gente nunca fala de processos e escopos. Do caminho do dado, né? Tipo, eu puxo muito isso aqui, tipo, arquitetura mesmo. Tipo, tá, mas quando tu tá fazendo essa campanha, tá mandando pra uma LP? Ah, tô mandando pra uma LP. E essa LP leva pra onde? Ah, ela leva pro site. Mas teu cliente navega por onde? Navega pelo mobile. Por que a gente não leva ele pro app? Ah, porque ele tem que baixar. Tá, entendi. E esse dado, tá, a gente tá conseguindo acompanhar essa visão? Então, esse A e-mail que trajetória, né? disparou, que levou esse cliente, não sei o quê, parará. Ah, não, isso é coisa diferente. Não, não é. No final do dia, eu quero saber a jornada desse cliente. Eu quero entender se aquele e-mail que eu disparei, que levou aquele cliente, que tinha um objetivo específico de abrir conta, se aquilo funcionou ou não. Eu acho que também é Dá um legal nó. trazer isso, né? E assim, É, Renata, acho que é uma outra desenhou, grande. desenhar assim. Exato. E Renata, tem uma grande pergunta, né? A gente fica com preconceito às vezes. Ah, será que abaixar app é um problema? Porque dependendo do que você está comunicando e do que você está ativando no seu cliente, talvez abaixar o app não é o seu maior. Que a gente fala. A gente tá chamando muito de atrito hoje em dia, né? Não é o que está gerando mais atrito no seu cliente. Tem até métricas, né, de downloads, né, Exato. usuários Talvez, ativos ali e o que tal. acontece é que, assim, tem coisas que acontecem, que, assim, tem outros problemas. Tem muita gente que abaixa o aplicativo e não abre. Ou depois que abriu e viu a primeira tela, não faz sentido para ela. Então, assim, ô, gente, vamos voltar, então, porque talvez, assim, eu tô provando que as pessoas abaixam o aplicativo. Só que daí o problema é de por que que ela não tá abrindo o aplicativo e por que, ou se ela abre o aplicativo, por que que ela não passa a primeira tela e faz o que você quiser? Daí a gente É, começa a mas falar. tem. Pode Não, falar, eu ia Danilo. falar que tem usuários sazonais, né, que a gente chama, né, que é, sei lá, vou viajar, aí eu começo a baixar um monte de aplicativo voltados para viagem, né? Mas o que eu falo é, como que a gente usa a tecnologia para saber? Você é um cliente novo chegando ali, o que deveria ser a sua primeira comunicação para você começar a converter? O que você vai ver primeira vez dentro do aplicativo? Um impacto maior ali, né? Exato. E assim, a pergunta que a gente vem assim, ah, eu... E assim, é uma brincadeira muito forte, a gente fala assim, eu fiz em marketing com mídia, eu falei assim, ah, eu te ofereci o 20% de desconto na passagem aérea, ou eu te ofereci free snacks no voo. Será que a pessoa, como que ela já vai chegar no processo de compra dela e tipo, a gente já vai lembrar que ela chegou dessa forma ali? Porque assim, se ela tiver que lembrar e falar, ah, vou pedir o desconto, etc., você cria um atrito. Porque ou vai dar um flag em algum lugar, ou vai preencher alguma coisa para falar disso. Só que ela não vai lembrar disso. E até mesmo vai falar, pô, mas eu só ganhei um bônus, cadê o outro? Exato. Ou tipo, ela não vai saber que ela tem que escolher. E como que. Daí ela fala assim, pô, mas daí você mentiu pra mim. Daí às vezes isso vira. Aí que eu começo a falar de atritos de falta de conexão entre áreas. Por quê? Você faz uma campanha super interessante, super legal, que vai engajar cliente. Só que daí o cara falou, ah, eu não posso mandar pro app, porque o app não consegue ver esse parâmetro já pra garantir essa oferta pra ela. Perigoso até um churn aí, né? Exato, ou haver uma reclamação, que tipo, você me ofereceu uma coisa e não tá lá. Então, assim, outra coisa que eu digo muito é que eu falo, eu tenho que incentivar o usuário vir pro meu app ou ficar no website? Eu falo, depende. Que tipo de compra que é onde é mais confortável para ele? Será que todo produto faz sentido em jogar pro app? Que assim, a gente sempre trabalha assim. Comprar passagens aéreas via dentro de uma tela de celular ainda é uma dificuldade muito grande, por exemplo. Acho que o dia que uma companhia aérea conseguir descobrir um jeito bem legal de fazer e simplificar a vida, vai ganhar mercado absurdamente, porque é bem difícil. Então você atende pro desk. Então, assim, o quanto vale você ficar incentivando as pessoas a irem para o mobile, sendo que você sabe que a jornada é um pouco mais difícil? Será que. Como você tem que trabalhar isso de forma diferente? Como você pode quebrar isso em etapas que façam sentido para ele? Como você cria uma jornada que faça. Vira um channel de. Ah, posso começar num canal de mobile, de alguma forma, que seja super objetiva, mais fácil de uso? Será que depois não vale a pena eu jogar. Fazer ele talvez validar muitas coisas ou continuar pra. Assim. Pode ser que alguns clientes convertam no mobile? Com certeza vai ter, porque tem pessoas que já conhecem e vão mais fáceis. Mas será que algumas pessoas não precisam ser incentivadas, talvez, a ir pro desk? Pra ficar mais claro pra ela conseguir fazer uma seleção melhor? Então vale a pena fazer, na sua concepção, então vale a pena fazer, vamos dizer assim, abertura de canais pouco a pouco e ir testando para depois você ter essa abertura omnichannel aí. Exato. Porque assim, você não Legal. sabe. É muito difícil você falar assim. Eu vou cravar na pedra aqui que todo mundo vai usar bem o aplicativo ou vai usar bem o website? Putz. É o que eu falo. No Brasil somos 200 e tantas milhões de pessoas. Quantos tipos de pessoas, quantas pessoas diferentes tem? E aí que a gente vai brincar um pouco de que tipo de pessoa eu mando para um lado, que tipo de pessoa eu mando para outro. Porque, por exemplo, toda vez que eu recebo um serviço que eu recebo bot, eu odeio. Eu crio raiva. Eu não gosto de falar com bot. É, tem gente que já gosta, né, Exato, só eu que prefiro assim. falar com objetivamente, né? Exato. Na minha escala de preferência, assim, eu prefiro preencher formulários que eu consigo fazer minha jornada sozinho. Se eu tiver problemas e dúvidas, prefiro falar com uma pessoa e, por último, falar com o bot. Pô, tem uma coisa legal de bot que eu acho que é a biblioteca que é dada ali no bot, sabe? Você ir, tipo, ir Sim. fuçando, né, e vendo e conhecendo mais do produto pela central de ajuda declarada ali naquele bot, né? Isso eu gosto. Agora, a resposta de fato mecânica não é muito legal, não. Uma coisa até que eu ainda deixei a pergunta aqui, então, das ferramentas, porque acho que até talvez na parte 2 a gente possa entrar mais, mas nicho, até pegando aqui, tipo, a gente falou já da ferramenta de Salesforce, Marketing Cloud, numa empresa grande, que vai falar de push, mail, SMS, tipo, meios de comunicação, né? Mas aí a gente tem todas as ferramentas de mídia, né? Então a gente pode falar de Google Ads, Facebook Ads, TikTok, Boa. LinkedIn, todos esses mundos. E daí começa a ficar legal também a brincadeira, que daí como que essas ferramentas todas se conectam, porque no final do dia o orçamento é o mesmo, e como que tu vai saber que tu tá botando mais em dinheiro numa, mais na outra, qual que tá convertendo mais. Daí entra então mais uma ferramenta que conecta tudo isso, só que daí a gente tem uma, que daí é a Supermetrics que a gente tá usando aqui na empresa. Daí depois a gente tem uma quebra entre site app para atribuição de mídia, e daí a atribuição muda, então a gente traz uma outra ferramenta que é Apps Flyer. E daí depois Nossa. a gente tem que conectar tudo isso em um único lugar, então a gente põe isso num banco de dados, num data lake, e daí depois tudo isso a gente tem que, sei lá, botar em algum lugar que seja visível para todo mundo conseguir acessar, então a gente joga num DataViz, e eu não falei aí de GTM para Google e tudo mais. Então, tipo, quando a gente. Por isso que eu acho que é legal a gente trazer esse ponto, né? Quando a gente está falando de Martech, a gente pode falar do estado da arte, que é esse mundo todo de arquitetura de plataformas mesmo se conectando, e como que a gente pode, que a empresa pode fazer, né? E eu acho que até a gente trazer isso para dentro da nossa casa, assim, tipo, putz, em que maturidade está a minha empresa? Falo de Martech aqui, mas a gente é Vamos. Martech mesmo, sabe? O que Exato. é ser Martech, né? Que daí volta lá no início da pergunta, né? Posso só complementar a pergunta da Renata, colocando também um pontinho que é se existe diferença entre AdTech e MarTech? Só. Minha concepção, tá? Acho que EdTech é um das habilidades que uma área de MarTech vai ter. Legal. Por Complemento, quê? né? Na verdade, assim, você tem um grande grupo de MarTech que envolve muita coisa e dentro dela você tem EdTech. Por quê? A gente fala de EdTech no conceito de anúncio com tecnologia. Só que assim, para ser MarTech, você tem que ter uma parte de anúncio com tecnologia. Então, assim, EdTech é uma das várias habilidades que você vai ter. Você vai ter que ter um Interessante. time preparado para fazer isso. Então, assim, não falo que EdTech e MarTech são separados, eu falo que EdTech é um subconjunto dentro de MarTech. Dentre as N coisas que você vai fazer é isso. Mas até voltando um pouco. Renata, vamos voltar um pouco de falar assim. Pra, o começo de MarTech para uma operação de mídia mínima, que é o que a gente fala de Facebook, Google e N plataformas vão te pedir. Aí vem aqui, a grande palavra que todo mundo fala e ninguém entende. Colocar um pixel, uma tag no site. que é um pixel, uma tag no site, ou no aplicativo, etc. É o quê? É simplesmente um script que você vai passar informações da sua plataforma, do seu canal, para ferramenta de mídia. Porque, por exemplo, aí, por que que isso é importante? Hoje, todas as operações de mídia são baseadas em performance. O que quer dizer com performance? Eu quero ter o meu custo de aquisição para o cliente o menor possível, eu quero ter o custo por visualização do vídeo o menos possível, eu quero que para cada R$ 100 de venda eu pago o menos possível por investimento de mídia e assim por diante. Só que assim, como que você sabe que está dando certo? Você sabe que dá certo porque assim, você vai pegar de um lado volume de receita gerada versus o que você investiu de mídia, certo? O jeito mais tradicional, pensando como a gente fazia muito tempo atrás, era isso. Eu pegava assim, olha, tal dia eu coloquei R$ 100 em Google, coloquei R$ 100 em Facebook. No total eu gerei 500 de receita. Ah, tá bom. Beleza. Daí, tipo, só que assim, as ferramentas evoluíram de um jeito que assim, não vai você que precisa fazer isso na mão. As ferramentas evoluíram para você, para elas fazerem isso sozinhas. Então você vai chegar hoje lá no Facebook, no Google, e falar assim, eu quero que você tenha uma meta de tantos reais por conversão. Ou a cada X reais de receita gerada, eu quero gastar tantos reais de mídia. Só que assim, gente, estamos falando de tecnologia, integrado, etc. E aí que vem a função de você colocar um pixel de mídia, uma tag de mídia no seu site. Por quê? É essa programação que a gente vai colocar dentro que vai formar assim, olha, Google, essa pessoa que veio da sua campanha, ela fez a minha conversão. Então você sabe que para cada R$ 100 de mídia que eu invisto, eu alcanço tantas pessoas convertem. E como que a plataforma vai trabalhar com isso? Eles trabalham muito com modelos de lookalike e modelos de segmentação interna. E aí, porque isso é a grande vantagem que o Google e o Facebook têm uma escalabilidade gigante na nossa operação de mídia. Por quê? Quantas pessoas estão no Google vendo YouTube, fazendo pesquisas na internet, etc., interagindo com anúncios? Então ele tem muitas pessoas. De fato, Assim, muitos. a pergunta é: quantas vezes por dia você está no Google, no Facebook e não vê nenhum anúncio? É impossível. Então, A não assim, ser que você pensa. use aquelas ferramentazinhas para cortar, né, os anúncios. Exato, mas assim, é impossível você estar no mundo que você não vai ver anúncio. E aí, isso aqui é na escala. Por quê? Pô, se eu vou entregar anúncios para 100 mil pessoas, dessas 100 mil pessoas, quantos vão converter? Putz, converteu 1.000 pessoas. Tá bom. 100 mil pessoas, converti 1.000. Tá bom, agora como que eu ganho escala nisso? Como que eu vou falar só com as pessoas certas? E aí que essa ferramenta. E a mágica do Google e do Facebook é: você não tá só aparecendo mídia porque eu, como anunciante, falei, queria falar com pessoas de 25 a 34 anos que gostam de esportes. Lembra que eu falei de nem tudo é explícito? Então, assim, é uma brincadeira que eu sempre falo quando eu dou introdução quando a operação de mídia é. Pesquisem depois o seu perfil de mídia feito pelo Google e pelo Facebook. Se você chegar ali e falar, digitar no Google, acho que é Ads Profile, alguma coisa, você vê tudo que o Google classifica você como gosto. E vai ter coisas que você vai concordar totalmente e coisas que você não vai concordar. Por quê? O seu perfil de navegação vai ser próximo de outras pessoas. Sem Que, dúvida. tipo, não são especialmente igual a você, mas ele vai entender que, assim, pelo seu comportamento parecido. Então você ganha escala. Só que a gente só consegue ter isso, uma operação melhor de mídia, no momento que a gente tem essa informação passando de volta. E é o que eu falo também, outra coisa. O quanto que nós no digital temos que ter medo de dividir dados. Por quê? A internet só existe hoje porque começou com uma ideia de precisamos dividir conteúdo com várias pessoas. A ideia do Compartilhar. WWW numa época era compartilhar, as pessoas têm acesso. Então, tipo, e assim, a internet nasceu com esse conceito. E as ferramentas que a gente tem, tudo é um pouco disso, de, pô, por que que o Facebook e o Google conseguem achar a pessoa certa? Porque ele tem muito dado, ele usa a favor nosso de mídia. Óbvio, a gente vira um posto de produto? Sim, mas é um trade-off. Você aceita virar um produto para você receber coisas que façam sentido para você? Só que voltando no conceito, vamos devagar menos e voltando aqui. E é por isso que quando a gente é de dados, setup de ferramentas para Martech ou para operação de mídia básica, a gente fala assim, vamos setar corretamente os sinais, as conversões que a gente manda para as ferramentas. Porque só por isso eu consigo voltar e a gente consegue entender realmente, é isso aqui que funciona ou não funciona. E é por isso que eu reforço. Gente, não adianta você querer falar uma área de MarTech como um todo se você já não tem um processo de coletar feedbacks e saber o que funciona e não funciona. Por quê? Se você não tiver isso, você está colocando só ferramentas mais avançadas, mais fatores externos Complexas, não é? complexos, que não vão te dar respostas e você não vai justificar o investimento esse investimento em plataformas. Então, por É isso que eu falo. o feeling, né? Só. Exato. Então, por isso que eu te falo assim. Você já tá num momento que assim, ah, eu consigo ter certeza que tem Opero, eu sei que as coisas funcionam, eu sei que tem indo, só que assim, para ganhar mais escala e mais trabalho, vamos colocar uma ferramenta mais avançada para dar mais feedback? Não adianta você querer colocar. Aquele termo que eu sempre brinco com muita gente. Não adianta você que sempre dirigiu um Fusca. Desculpa falar assim do Fusca, mas gente, Fusca, carro antigo, sem mais trabalho, etc., com menos informação. Não adianta você achar que vai sair de um Fusca e pilotar um avião. De Você tem um fato. passo ali no meio do caminho de aprender várias coisas. Ou até questão de avião. Você vai sair de um avião de um teco-teco, de uma hélice de cada lado voando, que tem menos coisas, para um Boeing 747, que você vai sentar e tem um painel de 80 coisas. Por isso que Por precisa quê? experienciar, né? Exato, porque assim, para pilotar o Boeing, você vai saber o que você tem que olhar de quanto tempo. O que você olhar para a principal para saber se está no caminho certo ou não? Aí vem mais tecnologia. Porque no avião, o piloto não fica olhando todos os índices ao mesmo tempo e olhando tudo. Não. Criam-se alertas. Daí a gente fala mais de novo tecnologia. Como a tecnologia pode agir a operação de mídia dando alertas do que funciona ou não funciona? Fazendo experimentos, testando, né? Vai ter que Exato. ser E dando esse feedback de caminho aí. volta, né? Legal. Colhendo, Porque. né, esses dados aí tão importantes. Exato, porque assim, e aí tem todo o trabalho de estatística que a gente fala de o quanto que o comportamento de hoje é realmente diferente do seu comportamento normal. E aí a gente começa, e assim, eu falei de dados e agora estou falando de estatísticas e modelos avançados. E assim, a gente está falando de Martech, mas eu vendo isso como qualquer tipo de produto. Danilo, você tem um produto, a pergunta é, será que esse feature realmente fez gerar mais venda? Será que foi incremental? Ou será que você pegou uma semana de sorte e ali aquela semana começou a vender mais e você está feliz? O É o quando a que gente todo começa a mundo fala. provar exatamente que é isso. Eu ia falar até do exemplo de micro-ondas, né? Que ninguém usa todos aqueles botões lá. Se vendesse um micro-ondas só com mais 30 segundos, todo mundo tava comprando e ia usar tranquilaço. Não, aí que a gente brinca de marketing assim, é legal você pôr aqui no micro-ondas com 50 funções. Então, às vezes, por questão de. Talvez não por. Eu não estou justificando a feature por uso, mas por apelo de vendas. Mas assim, Sim. aí vem outra justificativa de o quanto eu falar que tem mais funções é mais interessante que supra a necessidade, porque eu vou usar isso como um argumento de marketing que vai funcionar. Ah, com Então, certeza, como argumento de assim, venda, né? e aí a gente começa a brincar de visão de negócios, né? Porque eu falo, tem muitos produtos que você usa por aí que você fala assim, tem um feature super legal. Você fala assim, nossa, eu virei cliente por causa do feature X. Quantas vezes você usou esse feature X que te venderam para ser cliente? Toda certeza. Tipo, os Então, não. benefícios de cartões ou de seguros, né? É o que mais tem, né? Exato. Então, assim, é um pouco de. A gente cria produtos que a gente sabe que é importante, e a gente brinca um pouco de racional e emocional, né, com marketing. Porque aí, lembra, Daniel, que a gente perguntou de pesquisa? Você, na pesquisa, responde assim: me interessa seguros. Me interessa pagar tal coisa. Daí eu falo assim, ah, beleza. Será que pro meu produto, se eu divulgar isso que vai funcionar, eu vou ter uma conversão melhor? Putz, vou ter. Ah, então vou colocar ali. Depois a gente vê se realmente sustenta, não sustenta, o quanto tem que ser o mínimo e etc. Então é um pouco de questionar um pouco de portfólio e trabalhar um pouco de tudo isso. Mas é uma evolução que, tipo, a gente vai fazendo vários testes para entender. E acho que em empresa antiga a gente falava, o que que eu tô dando de. Aliás, quando a gente fala de varejo, eu trabalhei muito em varejo, que a gente fala assim, o que que é produto de boi de piranha? O que que é o conceito de boi de piranha? Você joga a carne lá, as piranhas vêm em cima e fazem a festa. Quando a gente tá em varejo, uma coisa que vocês podem pesquisar. O produto da vitrine é o produto que mais vende na loja? É, provavelmente quem tá na, o que tá na gôndola, talvez, né? Seja o que venda Exato. mais. O que a gente fala é o produto da vitrine é o que te incentiva a entrar na loja e ver as outras coisas. Mas não vai ser o Chamariz. produto que vai ser mais comprado. Eu tô com um pensamento aqui, só para ver se faz sentido, e até captar a sua opinião, Nish. Você falou naquele momento lá que A empresa que você trabalha, por exemplo, ela criou o próprio site até para verificar um comportamento, né, do cliente, né, coletar esses hábitos. Mas existe vamos dizer assim, uma demanda muito grande de criação de marketplaces, né? Então, grandes empresas acabam entrando, né, em marketplaces, criando essa integração para poder aumentar a venda ou alavancar suas vendas. Como que fica essa questão de fazer parte de um marketplace para alavancar as vendas, mas ao mesmo tempo ter essa demanda, vamos dizer assim, essas empresas fomentando criar seus próprios sites para coletar, enfim, os hábitos, né, de seus clientes? É que essa resposta não é tão direta. Por quê? Danilo, quanto custa para sua empresa criar um e-commerce do zero? Acredito, bastante. Você vai querer investir numa coisa que você talvez não saiba se relacionar com o cliente, então você vai. Talvez é um cartucho que você vai gastar muito rápido. Perfeito. Então a pergunta não faz sentido você entender como você vai operar, como funciona a sua operação primeiro, com o parceiro fazendo a operação para você, para depois você tentar fazer a sua própria solução? Interessante. Então existe mesmo isso. Tem uma estratégia. As empresas, elas entram, né, vamos dizer assim, utilizam essa inteligência de marketplace. E aí depois caem fora para poder... Pode. E é sua maturidade. Porque assim, por que adianta você querer abrir um e-commerce com investimento de infraestrutura, etc? Porque a gente fala, falando de e-commerce, e assim, todos os produtos a gente pensa de estoque, disponibilidade, entrega, manuseio. Cara, tem muita coisa. Tem muita coisa. Uhum. Você vai investir tudo isso numa estrutura para fazer tudo isso funcionar? Toda uma logística, um supply chain ali, né? Exato. É difícil. Você vai investir essa bala para tentar um processo de sucesso? É um risco muito grande. Então, a primeira pergunta é, às vezes a estratégia é, estou indo no marketplace para tentar entender como que vai funcionar isso. Primeira pergunta, será que tem aderência? Será que esse tipo de produto que eu vendo, as pessoas vão comprar online? E aí, e assim, o grande trunfo do Zé Delivery atualmente é, ninguém sabia se as pessoas iam pedir cerveja em casa gelada. Hoje, tipo, ah, tô aqui hoje, ninguém pagava para ver isso. E a pessoa falava assim, pô, o que, que é louco de pedir uma cerveja hoje gelada e etc. Faz sentido? Tinha pra um lado que as pessoas... Mercado, né? Exato, tinha um lado que as pessoas falavam que fazia sentido, pro outro não, e tipo, como a gente vai testar? Assim, é um caso diferente porque eles foram pra cima e fizeram o serviço direto. Mas, por exemplo, vamos falar assim, uma M-Officer da vida, uma Zara da vida, etc. Ou alguma... Assim, não, essa é uma casa muito grande. M-Officer, acho que é um bom caso porque... Será que a M-Officer entendia que... Tô velho, né? Falei de M-Officer, o pessoal mais novo desse chat nem deve lembrar o que é M-Officer mais, que nem usa mais. Mas, será que pra eles, que assim, porque assim, essa é uma dificuldade que assim, você é uma empresa, você trabalha com core business. Seu core business é fazer roupa e vender em algum lugar. Não é estar no digital. Pra estar no digital, você tem que fazer muito alguma coisa. Daí assim, grandes empresas, Google faz o quê? Não é meu core business, eu adquiro alguém e absorvo e vira parte do meu core business e economizo dinheiro. De fato. Só que assim, só que uma empresa que não tem esse potencial, ela tem que fazer parcerias, porque é um investimento muito grande que pode não dar certo. Corre para as integrações aí, né? Exato. Vai lá primeiro, tenta, vê o quanto de volume vai dar, começa a entender como que faz a operação, e aí você matura. Putz, agora eu sei quanto que eu vou gastar e etc. E aí uma questão muito de negócio que fala assim, pô, que momento é o tipping point, que a gente chama de tipping point, que eu vou olhar assim, agora fazendo uma plataforma própria, porque eu economizo muito mais fazendo um sistema próprio do que pagar para alguém. Então, assim, é uma questão de negócio. Não é porque você quer ter os dados que você tem que correr para lá. Acho talvez é muito interessante. É, mas, cara, você tem que ter operações. E também tem um fator que, assim, ninguém a pessoa que está te vendo no marketplace quer que você fique lá eternamente e etc. Então, ele vai te fornecer dados que você quer de alguma forma. Tem negociações para isso. Então, é possível. Então, se você quer só ter um canal todo seu ou não, cara, você tem que discutir um pouco de maturidade e investimento. Porque também... A gente tem que falar assim, gente, é risco de vida. É que nem você. Você vai comprar um carro que você vai achar que não vai conseguir pagar as parcelas? Não. Ou você vai comprar uma casa... Tem uma galera que sim, né? Sim, exato. Mas você entende que é o risco que você está assumindo? E quando a gente está falando de empresa, é a mesma coisa. Quando você quer investir para uma coisa que, tipo, não sei se vai me agradar, não sei se vou gostar, não sei se eu consigo pagar constantemente. E, querendo ou não, assim, acho que a Amazon veio pro Brasil por que a Amazon demorou tanto para entrar no mercado de vestuário? Porque assim, a Amazon tá no Brasil faz o quê? 7, 8 anos. Mais ou menos. Quando começou a falar primeiro dos ícones. Talvez até um pouco menos de, na parte de livros. Para lapidar essa logística, exato. Né, provavelmente. Né? E qual que é o caminho mais fácil? Ela foi vender livros. Livros era muito mais fácil vender online. Por quê? Nós exato. Daí testou, entendeu como era a logística no Brasil, porque a logística é difícil. E depois veio. Então é muita questão de estratégia de como você vai atacar o problema. E aí é ótimo. E assim, legal. Com certeza, o mundo perfeito é você ter controle muito do seu bom. Site de marca e do seu site de venda, com certeza. Mas como que você pode trabalhar um pouco disso? A gente começa a trabalhar um pouco. Como que eu faço o meu site de marca direcionar para um marketplace que eu estou fazendo parceria? Pergunta é, será que as pessoas que frequentam aqui geram uma audiência qualificada para o outro lado? Como a gente vai trabalhar isso? Só que assim, gente, de novo, a gente está falando de dados, tecnologia, decisão de negócios. E dali marketing. Eu levantei esse ponto do marketplace porque eu atuei, né, num marketplace e quando uma das empresas quis sair, assim, a gente se sentiu muito traído, sabe? Tipo, poxa, você tava aqui, né? Tá, rolou essa integração, rolou esse benefício mútuo e agora a empresa lá queria sair, queria ter só o portfólio dela ali e não mais compartilhar aquele portfólio. Então, por isso que eu trouxe esse ponto aí. É que estrategicamente tem muitas dores, né? Eu também já trabalhei em varejo online, minha família tem uma questão de varejo muito forte, muito tempo, e assim, tem um momento que assim, você está presente numa vitrine de 500 produtos é uma coisa, você está numa vitrine só sua é outra. De fato. Só que também tem uma questão de oportunidade. Aí vem outras questões. Tem algumas marcas que estão com sites próprios e dentro do marketplace. Sim, sim. E por que faz isso? Por que isso faz sentido? Que ainda continua, enfim, você tá com um pé lá e outro cá, né? Você continua, exato, ainda tendo vendas. Tem questão de mitigação de risco, porque você tá vendendo nos dois lados. Lembra que a gente falou de público? Tem público que já tá fidelizado, já vai atrás de você diretamente, tem público que tá descobrindo você ou vai comparar você com outros, então ele vai comparar naquela outra plataforma. Muito bom. E aí, aí você começa a fazer estratégia. Até assim, gente, eu tô saindo muito mais de Martech pra falar de estratégia de negócio. Aqui. Foi esse insight aí, enfim, é assunto pra caramba, Elis. Exato. Tem muito assunto aí, Renata. Exato. Não, por isso que tá a parte 1, que vai ter a parte 2. Até pegando esse ponto, a gente já tá uma hora da live. A gente já fechou uma hora. Por incrível que pareça, a quantidade de pessoas tá super mantendo pace, assim, tá bem legal. Mas eu não sei, Nishi, até se o pessoal aqui no chat quiser comentar, se quiser continuar, o que, que acha, uma parte 2 e tudo mais. Mas eu queria, olha, tipo, começar a tentar aterrizar, assim, para direcionar. Então, tipo, se a gente trazer isso aqui como uma parte 1 mesmo, né? O que a galera do chat aí precisa ir do YouTube, do podcast e da onde estiver nos escutando... O que tem que sair, assim, tipo, entendi o que é Martech, entendi onde eu estou pisando, tipo, se tu pudesse resumir aí, tipo, num tweet, o que a gente aprendeu, sabe? Um tweet é difícil, né, Renata? Você sabe que eu falo demais, né? Então, falar um tweet pra mim é muito difícil. Mas, assim, acho que o que eu recomendo, acho que Martech é uma parte do caminho, mas não é o começo. Acho que quando você vai começar, a pergunta é, você tá inserido numa área que... A operação de mídia, de marketing, já está no mínimo de entender de... Você tem já está usando alguma ferramenta para fazer algo automatizado, você já está sabendo mensurar resultados, e você entende que customização e personalização é o próximo grande passo da sua empresa. Acho que essa é a primeira pergunta que você tem que fazer. Porque assim, não adianta você querer fazer personalizações, customizações, etc., se você não tem um processo interessante entre marketing, produto e tecnologia, porque daí você vai morrer na praia, que não vai conseguir. É, não adianta você querer fazer Martech se você não tem os dados mínimos de como que as coisas estão evoluindo, como que as coisas estão dando resultado ou não. Então, volte pro básico, garanto que isso você tem essa leitura e tem a ferramenta mínima. Não adianta você querer... Aquela pergunta de novo. Não adianta você querer dirigir o Boeing 747 se você está na bicicleta ainda. Então, a primeira pergunta é, entenda um pouco da maturidade. E assim, gente, não tenham vergonha de falar que Martech é ter ferramentas básicas com um time bem integrado. Às vezes você vai ter muito mais resultados tendo uma área integrada entre marketing e o resto da empresa do que ter uma área super, falando que tá super, super tecnologia com as ferramentas top de mercado se as pessoas não se integram. Então assim, Martech começa com pessoas conversando entre si e informações mínimas para a operação. Esse é o recado que eu dou para todo mundo. Boa, eu tô até anotando isso aqui. E Muito daí, bom. se a gente fosse fazer, tipo, uma parte 2, né? Que acho que para deixar até. Não acho que precisa responder tudo, mas a gente falou um pouco de ferramentas, né? Então, a gente falou de ferramentas Salesforce e tudo mais, a gente entrou um pouco em várias outras ferramentas, como essas ferramentas se conectam. Acho que tem uma questão de escopo, talvez, que a gente poderia trazer também de profissional mesmo. Quem é o profissional de Martech? É um profissional de marketing? É um profissional de tecnologia? É um profissional de dados? Existe uma faculdade? Tipo, ah, se eu fizer Vagas, né? curso de comunicação, vou sair Martech? Como que a gente também lida com isso? Porque acho que a palavra é muito boa, né? Marketing com tecnologia. Quando a gente fala de ferramenta, a gente está falando de uma parte bem mais técnica, muitas vezes. A gente está falando de uma parte de análise de dados muito forte, que é conseguir saber qual que é a campanha que está dando certo, qual que é a campanha que não está. Então também tem um pezinho em dados, né? Como que é esse mundo, assim, tipo, para próximos passos, assim, para parte 2, mas tem uma resposta para isso? Tipo, tem um perfil específico que a pessoa pode já sair pensando, será que eu conseguiria ir para a Martec se eu quisesse? Olha, Renata, a primeira coisa que eu falo assim, minha carreira nunca foi linear, sou formado em engenharia civil, já trabalhei com consultoria, varejo, e assim, entrei na publicidade no meio da minha carreira. Muito Atualmente no meio da bom, minha muito carreira, né? bom. Possivelmente no futuro vai ser o começo da carreira, mas eu entrei. Sou engenheiro, gente. E assim, eu tive uma equipe numa época que era eu engenheiro, um administrador, um publicitário, um marqueteiro, um estatístico e um físico. Olha que da hora. Dentro de uma agência de publicidade. E a gente era uma equipe que fazia a tecnologia virar. Só que, gente, a gente acabou de falar tudo aqui, né? A gente falou que precisamos de integração de marketing com produto, etc. Então, a primeira coisa que eu falo é que, assim, várias coisas que a gente está falando, assim, é o que eu tive que falar assim: todo mundo que respira pode trabalhar nessa área. Tem áreas para todo mundo, integrações para todo mundo. Muito bom. É só uma questão de você encontrar o seu escopo e onde você quer seguir. Porque também, às vezes, é uma grande oportunidade de você conseguir pular de um lado para o outro. Só que, assim, não vou falar que é fácil, porque tem que ter N fatores no meio do caminho. Então vamos lá. Acho que assim, todo mundo pode fazer. Só que assim, Renato, acho que também, no próximo passo, acho que você comentou, o que a gente pode fazer numa conversa 2? A gente pode desenhar um pouquinho mais de que perfis estão tremendo nessa área de Martech como um todo, para formar um grande squad, uma grande iniciativa. Ou, assim, também, não precisa ser um squad, pode ser pessoas integradas, mas que pessoas a gente coloca ali no meio para dar esse mix ali de coisas legais? Acho que tem. Vamos falar um pouco de pessoas e também acho que tem. Vamos falar de casos que dão certo, né? Aqui a gente fala muito conceitual, mas só assim, como que é uma operação do dia a dia que o PO vai falar com os devs, que vai falar com o marketing, que vai falar com dados para fazer as coisas acontecerem? Cases, muito bom, muito bom. Case. E quando a gente tem um fluxozinho ali que a gente fala assim, ah, isso aqui que é um jeito legal de começar a trabalhar e pensar. E até pra gente falar assim, como que vocês, até que assim, a gente tá falando de muito Martech, mas avaliação de resultado, saber que tá dando certo, se não tá indo, qual direção tem que dar, entender o problema do cliente. Não é só quando a gente está falando de Martech, a gente está falando de como produtos como um todo. Então, acho válido uma segunda conversa, a gente entrar um pouco mais fundo. Vamos falar um pouco mais de perfis de pessoas e vamos falar um pouco mais de algum processo integrado entre times, que acho que começa a ficar interessante a conversa. Boa, eu concordo 100%. E a Giovana aqui falou É, que isso que eu ia vota falar. pela parte 2. Olha lá, Então já muito temos bom. voto, já é o Muito bom, suficiente para a Giovana. gente fazer uma nova versão. Isso aí, isso aí. Mas é verdade, eu acho que é bem isso, assim. Acho que a ideia dessa conversa foi muito a gente tentar introduzir, eu acho que deixar essa pulguinha, assim, na orelha da galera de tipo, que mundo é esse, né? E até um ponto que eu falei muito com o Nish é tipo. O Codando TV vem do codando, né? Então tem um público de tecnologia raiz forte. E como que a gente traz esse mundo de marketing para esse mundo de tecnologia, né? Então, quando a gente fala de dados, e a gente brincou bastante, mas tem a ver no final do dia, porque pixel de mídia, a tag é literalmente um dado que a gente está passando para algum lugar, passando para uma ferramenta, passando para uma área, passando para um PO, passando até para o próprio dev entender que o que ele ficou à noite talvez virando para fazer está gerando resultado e a galera está usando e tudo mais. Então, a ideia é muito a gente conseguir mostrar que por mais que seja marketing, marketing parece uma área totalmente descolada, diferentona, lá do outro lado da empresa, muitas vezes, tá aqui com a gente Tá, e tem esse skill métricas, né? Sim. exato, esse skill de dados, esse skill de análise, esse skill de tecnologia e que fica legal a conexão e a conversa, né? Então, Nishi, muito obrigada. Acho que para a próxima vai ter uma parte 2 mesmo, a gente está vendo a data, depois a gente coloca direitinho aqui para todo mundo saber. Daí a gente abre Miro, a gente entra na parte prática mesmo, fala de Hands-on. pessoas, hands-on total, fala de pessoas. Acho que é legal trazer a arquitetura das ferramentas mesmo. Então, como que uma coisa conecta com a outra, porque eu acho que isso começa a Irado. falar bastante. Tem uma questão de atribuição de mídia que é legal. Talvez a gente possa trazer last click, first click, porque a gente falou bastante, né? Mas o Facebook trouxe, mas daí converteu pelo Google. Mas o Facebook trouxe ontem aquele cliente. Como que a gente atribui A Renata quer essa mídia? parte 3 já, tá pedindo coisa É pra gente fazer a last parte 3 e 4. A Renata gosta do ciclo complexo ali, de onde volta, onde. tem muita coisa. E as pessoas, as ferramentas e a parte de atribuição de mídia e operação até, talvez tenha um mundo aí legal também para trabalhar. Mas é isso, né? Se vocês querem falar mais um último recado aí para gente, e é isso. Agradecer muito, Nietzsche. Monstro. Não, eu que Monstro agradeço, ainda estou foda. feliz que todo mundo conseguiu acompanhar bastante. Fico feliz de saber que manteve boa parte com a gente. Eu sei que falei muita coisa aqui nova para muita gente. Fico muito feliz, prazer. Adoro conversar com pessoas sobre como evangelizar. A gente brinca de evangelizar, né? Mas acho que evangelizar é muito forte, né? Porque evangelizar é uma coisa meio. Eu tô obrigando você a fazer isso, né? Eu falo que assim, dividir conhecimento e você entender um pouco mais o contexto. Acho que. Minha carreira, fiz muito porque gostava de entender o trabalho do outro e como que eu vou influenciar o trabalho do outro. Acho assim, no momento que a gente vê que tá dando sucesso e as coisas estão dando certo, é meu grande objetivo. Putz, as pessoas realmente entendem como que o seu trabalho fazendo feature novo tá impactando o negócio, tá impactando o marketing, tá impactando a vida de pessoas. Porque a gente é muito errado, né? Que a gente fala assim, pô. A gente se sente muito pequeno às vezes, né? A gente fala assim, pô, eu sou uma empresa grande, será que meu feature aqui tá. O que ela está causando impacto na vida das pessoas, né? Mas a gente não para pensar isso. Só que no final das contas pode ser uma coisa muito relevante para N pessoas que a gente fala, a gente tem que falar assim, pô, é legal ter coisas fáceis para os usuários, mas também tem coisas que assim, como que você faz a vida da pessoa ser melhor? Eu acho que os features é um pouco disso, né? Então é legal quando a gente começa a conversar que a gente amplia a visão e a gente acaba motivando mais e tendo mais ideias sobre como a gente pode mudar, né? Então é um prazer enorme para falar isso para ajudar as pessoas a terem essa visão mais. O que a gente chama de visão holística, né? Então, ajudar as pessoas com uma visão holística e trabalhar juntos. Acho que é o grande diferencial. E eu acredito muito nisso. Eu acredito muito times que querem trabalhar juntos, querem fazer uma integração juntos para realmente fazer acontecer. Acho que é o grande caminho que a gente tem que ir. Perfeito. Perfeito. E com múltiplas bagagens, que torna Exato. tudo mais temperado. Muito bom, muito obrigada, Nishi. Dan, quer falar alguma coisa? Não, não. Só agradecer aí o Nish. E, Imagina. pessoal. Preencha aí, põe os comentários, curte quem não curtiu, por favor, e coloca nos comentários aí se vocês querem aí a parte 2, quem sabe a parte 3. A gente pode pensar em títulos do tipo, você já ouviu a palavra Martech, né? Então assim. É, porque daí isso tem a palavra-chave, tem ranqueamento. Olha aí, ó. Olha, a gente pode fazer uma Já é questão uma das para o SEO ferramentas, né? também, não sei se alguém falou de SEO, mas essa questão de SEO que SEO, é total. uma grande. SEO é uma coisa engraçada, né? Porque a gente, SEO em geral tá caindo para marketing ou para analytics e tipo, é importante também, voltar tudo isso. Então depois, Legal. Renata, tem, se vocês deixar que eu vou falar até amanhã sobre outras coisas, então Muito bom, vamos muito abrir bom. algum formulário em algum lugar, tipo assim, dá ideias e o pessoal volta, alguma coisa assim. Mas vamos encerrando por aqui, senão eu vou ficar aqui falando até amanhã, gente. Obrigado pela participação, Fechado. pessoal. Valeu, gente. Um beijo. Boa noite.